Eu saí de Parnaíba, eu tinha meus 20 anos. Primeiro eu fiz os meus planos para depois viajar. Não tinha pai, não tinha mãe. Naquele lugar eu deixei minhas irmãs. Não tinha pai, não tinha mãe. Naquele lugar eu deixei minhas irmãs. Passa mês, passa ano e passa tempo, igual a chuva e o vento que passar pra não voltar. Minhas irmãs ainda tinham lá lembrança, ainda tinham esperança de um dia me encontrar. Minhas irmãs ainda tinham lá lembrança, ainda tinham esperança de um dia me encontrar. Uma sobrinha resolveu me procurar, todo estado do Brasil para me localizar. Noite e dia no pé do computador, em Orém ela veio me encontrar. De noite e dia no pé do computador, em Orém ela veio me encontrar. Que alegria, que alegria, que alegria quando eu cheguei em Brasília. Que alegria, que alegria, quando eu cheguei no meio da minha família. Que alegria, que alegria, que alegria quando eu cheguei em Brasília. Que alegria, que alegria, tinha sobrinho que eu também não conhecia.